se foda o hype, que se foda toda a fama. Olha o meu naipe, pílulas no meu novo cinturão off-white. Olha ele de olho gordo, foda-se eu tô hype, não rouba minha vibe. Que se foda o hype, que se foda toda a fama. Olha o meu naipe, pílulas no meu novo cinturão off-white. Olha ele de olho gordo, foda-se eu tô hype, não rouba minha vibe. Yeah, yeah, eu tenho glow, não mando só. Olha ele lá, tá assinando um B.O. Na minha bag, estoque de link. Tipo Deus do trap, vou ficar cheio de ti. Mano, eu já falei, ele preto enjoado. Faço trap, eu sou rei, retei sai magoado. Hit atrás do outro com o flow roubado. Eles acham que são hype, mano, tá zoado. Que absurdo, meus amigos, tudo rico, cê xingando muito. Sua inveja é foda, meu mano, eu sinto muito. Pô, pai, no beat, eu já sei que é mais um hit. E eu compro mais um kit. Quero que se foda o que vão falar. Tô trampando muito e ninguém me para. Fácil de falar, difícil de fazer. Eles querem hype, eu mando se foder. Que se foda o hype, que se foda toda a fama. Olha o meu naipe, pílulas no meu novo cinturão off-white. Olha ele de olho gordo, foda-se eu tô hype.